Uma saudade, hein, Magrelo? Aquele rolê era legal, hein, irmão? Lembra? O Índio, Juninho, saúde, irmão. O pessoal do Dick, o Kleber, o Negão, Sandrinho, o Beis, o Saulo, o Gordo, Ronaldo. Ô, uma saudade, gente. Tutu, Smurf. Ô, tempo bom. Dá uma saudade às vezes. Mas a gente não esqueceu, não. A molecadinha que tá chegando aí, vamos tomar cuidado. Vamos prestar atenção porque skateboard livra da tentação. E é por isso que eu dedico esse som aqui pros caras que andam de skate, que sabem qual é que é da real, que não se amarram em patifaria, que dão valor na periferia. Lá tem muita arte, tem saúde, tem boa vontade, é assim que é. Neste mundo do skate não é apenas diversão. Vários anos se passaram, tire a sua conclusão. Eles se preocupam com a sua própria grife. Tem várias pistas se fechando e nós voltando para o street. A mídia deles está gravada bem no fundo da sua mente, mas o retorno que te passa é muito diferente. Camiseta lisa, então ação agora não, não. Camiseta lisa, então ação agora não. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. Seu shape então quebrou truta. A solução é comprar outro pra quando chegar o dia você não passar sufoco. Chega o campeonato, o valor é estipulado. Só tem um minuto pra você demonstrar então seu ralo. Mas não se preocupa não, meu, você é tão legal. Se depender de mim, você está na final. E camiseta lisa, então ação agora não, não. Camiseta lisa, então ação agora não. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. O grande dia se findou e chega a decepção. Muitos voltam para casa com uma sacola de exploração. Você tem que aprender a lidar com a vara curta. Quando tudo isso acaba, eles te chamam de truta. E tem alguns comédias que sempre meteram pau. Agora lambe o saco dessa loja e tal. Corrompei o seu caráter, se vendei por muito pouco. Graças a Deus não sou um desses, se for estou louco. Camiseta lisa, então ação agora não, não. Camiseta lisa, então ação agora não. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. E por trás do seu sorriso falsificado se esconde então o seu carro importado. Mas se você pensou em ser um skatista, cuidado, irmão, pra não ser a vítima. Vítima, pode acreditar. Skateboard é trilha, eu tô no ar. Camiseta lisa, então ação agora não, não. Camiseta lisa, então ação agora não. Se você não divulga, eles quebram meu irmão. Se você não divulga, eles quebram meu irmão.